comando exército revolucionário da periferia. 14º comando primeira companhia. Eu sou favela, minha gente, eu sou de lá. Não sinto vergonha e nem vejo motivos pra negar. Tudo que sei na vida aprendi com ela. Por isso eu tenho respeito tão grande por todas as favelas. Isso eu tenho.